Paz do Senhor, irmãos e irmãs, vamos continuar compartilhando o livro de Deuteronômio para nossa edificação pessoal e comunitária. Hoje vamos trabalhar com o capítulo 21, Deuteronômio, capítulo 21. E esse capítulo tem uma curiosidade. Ele é um capítulo que faz parte da lei do Senhor, transmitida a Moisés para transmitir ao povo de Israel na entrada da terra prometida. Eu já mencionei a vocês que a lei pode ser observada sobre alguns ângulos. A lei moral, então todo o aspecto moral e um pouco ético, né? Que também tratava com valores, a lei cerimonial, todo o campo do louvor, da adoração, do que era permitido, o que não era permitido aos sacerdotes, o procedimento deles, os levitas, bom, uma série de aspectos da lei cerimonial. A lei sanitária, todo aluno leu isso nos livros de, todo aluno de teologia leu nos livros de Antigo Testamento, pelo menos nos mais amplos, essa subdivisão. A lei sanitária, que incluía também todo o aspecto da alimentação e algumas outras questões do que era considerado puro e impuro. E a lei do direito, também chamada lei judicial, também chamada a lei jurídica. Tudo é a lei. Tudo é a lei. Se você ouvir desavisadamente, sem ter essa informação, você pode pensar que trata-se de coisas diferentes. Não. Tudo é a lei. Tudo é a Constituição que Deus estabeleceu para o povo de Israel no deserto, na entrada da terra prometida. A lei, no singular. A Constituição, vamos dizer assim. Agora, dentro da Constituição, da lei, há capítulos, como as nossas, praticamente, imagino, tirando países excepcionais, com ditadura e coisas assim. E mesmo esses costumam ter uma farsante, né? Mas em todos os lugares você tem na lei, na Constituição, capítulos, áreas, departamentos que dizem respeito a esferas diferentes da mesma lei, da mesma Constituição. É a mesma Constituição, mas ela toca uma hora no assunto A, no assunto B, no assunto C, no assunto D e assim por diante, tá bem? Então o capítulo 21, ele trabalha com isso, com a lei do direito. Para quem não é da área do direito fica interessante para aprender como era o procedimento do povo de Israel, como foi, como deveria ser, como deve ter sido o procedimento, pelo menos inicialmente. E mesmo depois, na época dos desvios do povo, a Constituição estava lá, a lei estava lá. Se desviou, desviou da lei. Mas a Constituição estava lá. Nesse capítulo 21, nós vamos passar em leitura pelo caso dos homicídios, já mencionamos. Em outros capítulos, homicídios involuntários. Hoje vamos trabalhar de novo com casos de homicídios ocultos, alguns versículos, esposas que eram prisioneiras de guerra, um outro elemento, o direito do filho primogênito. Então você vai ouvir sobre a primogenitura. Como agir com o filho pervertido e o ápice para nós, o morto que é suspenso no madeiro. Porque o Messias de Israel, a saber, Jesus Cristo, o Senhor, foi pendurado no madeiro. Então, justamente no final do capítulo, nós vamos ver por que ele foi pendurado no madeiro, rapidamente, com que crime ele foi pendurado no madeiro, e nós não vamos ter tempo, mas todas as bênçãos provenientes desse sacrifício único e suficiente de alguém que não deveria ter sido pendurado no madeiro, porque não tinha pecado, não teve pecado algum, mas que assumiu o nosso pecado, o meu. Antes de eu falar o nosso, ele assumiu o meu pecado. E por isso ele foi pendurado no madeiro. E você que crê no Senhor Jesus, saiba que ele foi pendurado no madeiro por você também. Então é um capítulo interessante, um pouco pesado, mas Deuteronômio é marcado por capítulos assim. Tá bem? Bom, vamos fazer a leitura do texto devocional de abertura, e aí já vamos para o capítulo. Texto do Reverendo Hernandes Dias Lopes. A imagem de Cristo. Deixe a tristeza de lado e vem louvar ao Senhor. A tristeza é uma realidade inegável. Não vivemos num paraíso, mas num mundo marcado pelo pecado e pela dor. Porém, mesmo nesse vale de sofrimento, podemos alçar a voz ao céu e louvar ao Senhor. Louvar porque o problema se foi, mas louvar, perdão, louvar não porque o problema se foi. O problema continua aí. Mas louvar para o problema ir embora. Não porque os inimigos já foram derrotados na totalidade, não. Mas para desbaratá-los. Foi isso que o rei Josafá fez no passado. Ele convocou o povo para louvar a Deus, e tendo eles começado a dar louvores a Deus, o Senhor pôs emboscada contra os inimigos e os desbaratou. O vale da ameaça tornou-se o vale da bênção. Agora, O mesmo Deus pode transformar seu espírito angustiado em alegria indizível e cheia de glória. Deus pode cobrir você agora mesmo com vestes de louvor. O irmão que nos envia nos deseja bênção. Um bom dia. Também desejo a você uma boa noite. Espero que você tenha tido um bom domingo. Agora uma boa segunda e uma boa semana na presença do Senhor, porque com a presença dele ele transforma o vale da agonia, o vale da ameaça, ele transforma no vale da bênção. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor e todos sejam abençoados. Vou pedir licença aos irmãos, vou tomando meu chá aqui. Muito bem. Então vamos ver um pouquinho da lei jurídica, judicial, a lei do direito. Capítulo 21 de Deuteronômio. Se alguma pessoa for encontrada morta no campo, na terra que Yahvé, o teu Deus, te concede para que dela tomes posse, sem que se saiba quem a matou, os anciãos e as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância do corpo até as cidades que se localizarem ao redor da vítima. Olha só, irmãos e irmãs, todo o aspecto da investigação para se verificar o que aconteceu. A seguir, as autoridades da cidade mais próxima ao cadáver acompanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre o qual nunca foi colocado jugo. E a conduzirão a um vale de terras nunca aradas, tampouco semeadas, e onde exista um ribeiro de águas que correm permanentemente. Então, nesse local, sobre a torrente, quebrarão o pescoço da novilha. Depois se aproximarão os sacerdotes, levitas, pois foram eles os que o Senhor teu Deus escolheu para seu serviço e para que abençoassem em o nome de Yahvé, cabendo-lhes também resolver qualquer litígio ou crime. Outro parêntese, portanto, estamos aqui diante de uma situação de litígio, de crime, e está previsto na lei do Senhor. E todas as autoridades da cidade mais próxima ao morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada, sobre a corrente das águas. Há todo um campo simbólico aí, né? E você está percebendo, fazendo a seguinte declaração: nossas mãos não derramaram esse sangue inocente, e nossos olhos nada testemunharam. Então houve um crime ou houve uma morte, e essa era a cerimônia, o ritual. Primeiro a investigação e depois a cerimônia para que fosse declarado: nossa mão não derramou esse sangue inocente, nossos olhos nada testemunharam. Assim que se resolvia. Aceita, ó Senhor, essa propiciação em benefício de Israel, o teu povo, a quem resgataste. Ó Yahvé, não julgues o teu povo culpado do sangue de um inocente, e assim a condenação pelo derramamento de sangue será propiciada. Tu, porém, farás que desapareça do teu meio o derramamento de sangue inocente, porque farás o que é justo e digno aos olhos do Senhor. Então, essa é a primeira parte de como o Senhor ordena que eles procedam para que se verifique a situação e se purifique o povo, aqueles que nada cometeram de erro. Há uma segunda parte, mesmo dentro desse capítulo 21, do versículo 10 a 14, que fala sobre a esposa prisioneira de guerra. Vejamos. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos, e Iavé, teu Deus, os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista e a desejares como esposa, então a trarás para tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará suas unhas, e despirá a veste do seu cativeiro, e se hospedará em tua casa. Durante um mês completo, ela poderá prantear e lamentar seu pai e sua mãe. Por quê, irmãos, irmãs? Porque ela vem de um momento de guerra, onde ela perdeu os seus entes queridos. Então, ela passa por esse cerimonial, de novo, é direito e cerimônia, né? Ela vem para a casa de quem a desejou como esposa, mas ela tem que rapar a cabeça, ela tem que cortar suas unhas, tirar a veste do cativeiro que ficou, e durante um mês completo ela poderá prantear e lamentar seu pai e sua mãe. Depois desse período de luto, tu poderás chegar-te a ela e oficialmente desposá-la, e ela será tua mulher. Ou seja, o pretendente deveria esperar pelo menos um mês de luto para que pudesse depois consumar o seu casamento. Era uma atitude de respeito para aquela que já perdeu seus entes queridos na guerra e agora foi levada para outro lugar, para outro povo. Então ela vai ter que se adaptar e começa essa adaptação com um cerimonial e nisso se cumpre o direito dela também de guardar um mês para depois poder casar com aquele que desejou. Para nós, tudo parece muito distante, claro, estamos falando de 4.000 anos atrás, só arredondando. E parece mesmo, né? Parece mesmo. Se bem que se eles olhassem hoje ou no futuro, se houver um futuro mais longo, olhar para o nosso comportamento em muitas áreas, eles vão olhar e vão achar também muito esquisito uma série de procedimentos que temos tomado, né? É assim mesmo. Bom, contudo, com o passar do tempo, se não se sentires feliz com ela, tu a deixarás partir em liberdade, não ficará cativa, né, irmãos? Mas de modo algum a venderás por dinheiro. Então, não é para. Não trazia a mulher para fazer negócio, para fazer dinheiro, era para casar. E se não houve felicidade conjugal, ela pode ir em liberdade. Tampouco a tratarás como escrava, pois a tens humilhado, forçando-a a viver matrimonialmente contigo. Olha a lucidez do texto, né? Claro, alguém que foi trazida. Quem desejou foi o homem. Não se perguntava se a mulher do lugar onde houve a batalha, desejava ou não, quem desejou foi o homem. E desejou, trouxe, fez passar pela cerimônia, houve o direito cumprido de 30 dias e ela se casa, e isso tudo é um processo que gera humilhação. De alguma maneira, ela foi, aliás, de uma maneira muito clara, ela foi forçada a viver matrimonialmente com aquela pessoa. Penso que o Senhor, em muitos casos, deve ter posto a mão e feito um milagre de que houvesse harmonia, que houvesse felicidade depois de tudo isso acontecido. Mas o próprio texto deixa claro que em muitas situações pode não ter acontecido assim. E se não aconteceu assim, ela já tinha sido tratada como escrava de alguma maneira, ou tratada contra a sua vontade, né? Era para não tratar como escrava, mas ela foi tratada contra a sua vontade, veio para cá, casou, cumpriu o direito, cumpriu o cerimonial, agora foi forçada a viver matrimonialmente com aquela pessoa, aquele homem que quis. Se não houver felicidade, dê liberdade. Ela sai com liberdade, é o chamado menos mal, né? Pelo menos que ela saia e aí não vire instrumento de negócio. O homem não vá pegar e vender essa mulher, fazer negócio com ela. Foi uma tentativa de casamento a partir do interesse do homem, né? Estamos numa sociedade antiga. Sempre a pergunta: a lei não é de Deus? Sempre a resposta: sim, a lei é de Deus. Você extrai o conteúdo da lei e analisa o contexto, porque o Senhor mesmo respeita o contexto de cada geração. Por isso a revelação vai sendo transmitida continuadamente, progressivamente, na medida em que também a civilização vai andando, né? Mas o conteúdo principal, não. O que deve ser avaliado é o contexto. E o que deve ser retirado muitas vezes não é nenhum versículo bíblico, nem acrescentado nenhum, mas retirado a lição de um contexto. Olha como era, né? Uma análise de história, historiografia, né? Você não está entrando lá na história para julgar a história, para condenar a história, para absolver a história. Você está descobrindo como é. Em filmes de ficção científica, como Jornada nas Estrelas, por exemplo, isso acontecia. Eles chegavam a um planeta. Ainda tem, quem quiser achar, acha na internet. Chega e tem que ter todo esse cuidado de avaliar a história daquela civilização, em que pé está. Não pode chegar alterando tudo, transformando tudo, porque as coisas não são assim, elas têm o ritmo normal. E Deus fala conosco assim. Agora, há um conteúdo inabalável, inalterável, claro que há. É isso que norteia a Sagrada Escritura, que norteia esse conteúdo indescritível. Não são pequenos detalhes de contexto, né? Ou grandes detalhes, né? Se vocês viram, para avaliar o homicídio, então matava a novilha, né? Quebra o pescoço da novilha. Então, você vai estudar a história. e avaliar a história e compreender toda a simbologia dessa história, do contexto. E, como eu já disse também para vocês, junto com o campo simbólico, você vai avaliar uma série de outras questões no próprio texto, questões literárias. Falei, questão de contexto, a questão da forma da escrita, a questão da época, quem escreveu, como escreveu, por que escreveu. Então, isso é assim que se lê com seriedade. Vamos para o direito do filho primogênito, um grande legado da antiguidade, mas presente até hoje, ainda que de forma mais discreta. Se um homem tiver duas mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere, esse homem, quando for repartir a herança entre seus filhos, não poderá tratar o filho da mulher que ama como se fosse o mais velho. Ele gosta daquela mulher, logo ele gosta mais do primogênito daquela mulher, mas ele, na hora da partida, não pode tratar o filho dessa mulher que ele mais ama como se fosse o mais velho, em detrimento do filho da mulher que ele não prefere. Mas o que é o verdadeiro primogênito? Ele tem que observar quem é o verdadeiro primogênito. Reconhecerá como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, concedendo-lhe porção dupla de tudo quanto possuir, porquanto ele é a primícia da sua virilidade e todos os direitos do filho mais velho, o primogênito, lhe pertencem. Olha que beleza de no campo do direito também da justiça, e aqui estão contemplados, por exemplo, todos os descendentes de Ismael, a quem Deus decidiu que tivesse como descendente de Ismael, tivesse 12 nações que saíssem dele. Foi um legado que chega às nações árabes, porque ele tinha que ser reconhecido como primogênito, muito embora ali não fosse mulher, né? Raabe não fosse mulher, mas mesmo assim lhe deu um filho. E houve uma concordância, a ideia era que ela passasse o filho para Sara. Ainda assim, o Senhor honrou. E eu vejo uma honra clara às nações árabes aqui. Vejo uma honra clara aos descendentes de Ismael, que Deus não esquece do direito. Ele estabeleceu o direito. Ele é a justiça. Muito bem. Em Israel, o filho mais velho, uma nota, mais velho recebia uma porção dupla da herança do pai. Aliás, os árabes, por exemplo, receberam um número maior do que o número de israelitas, assim, sem dúvida nenhuma, né? E muito mais em uma série de áreas. Poderia dizer para vocês só de saída na filosofia, mas entre outras, não é? O direito da primogenitura incluía a herança de toda a propriedade e bens da família. Opa! O direito da primogenitura incluía a herança de toda a propriedade e bens da família em porção dobrada relativa aos outros filhos. Esse direito era antigo na terra e não podia ser desprezado à custa de preferências pessoais. As tábuas de Nuzi, em Larsa, em meados do segundo milênio antes de Cristo, no período babilônico antigo, e da Síria no período Assírio Médio já codificavam o recebimento e até a venda do direito à primogenitura, prática ainda mais antiga. A expressão hebraica bechorar, proveniente da raiz bakhar, ser cedo, comunica o sentido de raiar de um novo dia ou alvorecer, e tem grande significado para o pensamento hebraico, porquanto o filho mais velho é considerado como as primícias do seu vigor e juventude. Gênesis 49, 3. Receber uma porção dupla de uma herança era também equivalente a ser sucessor. Eliseu foi sucessor do profeta Elias e recebeu porção dobrada do seu poder espiritual em Deus, sua maior e melhor herança. Numa família, o filho mais velho, ao receber herança dobrada, passava a liderar a família. Ele recebia a herança, todo o aspecto material, mas recebia também a incumbência de liderar a família. Na realeza, o primogênito do rei era proclamado o herdeiro do trono. Pastor, o senhor mencionou um texto lá de Abraão, Ismael, Isaac, que é um texto anterior à lei. Sim, anterior. Estou só dizendo para você que o que Deus operou já lá atrás, ainda no patriarcado, o que ele já operou honrando Ismael, Agar e Ismael, e foram honrados porque prosperaram poderosamente. Acompanhe a história depois, né? Por isso que é importante estudar a história. Foram tirados do acampamento, mas depois foram honrados. E até hoje, há pelo menos 12 civilizações, pelo menos, a mais. Mas estou indo só pelo texto bíblico. 12 civilizações provenientes do tronco de Ismael. E eu falei, mas assim, os campos de prosperidade financeira, campo da matemática, do conhecimento matemático, vá olhar a história, né? O campo da filosofia e irmãos, é uma coisa assim espetacular. Por quê? Porque embora não fosse exatamente esse caso de um homem casar com duas mulheres, ele não casou com H, não casou, não houve um casamento. Mesmo assim, antes da lei, Deus não deixou que Agar ficasse abandonada e que Ismael deixasse de prosperar. E pelo contrário, eu vejo a bênção de todas as nações ismaelitas, eu vejo a bênção que está sobre eles como um presente inequívoco de Deus, por ter sido gerado primeiro. Agora, o primogênito da promessa é Isaac, inegavelmente também. Também são duas realidades que não se contrapõem, né? É uma pena, mas isso é não só ali da civilização humana, já se viu em Abel e Caim e se vê até hoje. É uma pena que os irmãos, até hoje, estejam aí em conflito, porque o que agrada o coração de Deus e o que vai agradar o coração de Deus é quando todos os filhos de Israel, os filhos das nações árabes, os filhos de outras etnias, incluindo a minha e a sua, todos estiverem junto com ele e dobrarem seu joelho e confessarem Jesus como Senhor e viverem no paraíso e não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais disputa, não haverá mais nada disso. Só haverá o desfrutar da bênção eterna do Senhor, que vai alcançar, pare e pense 5 minutos. A bênção do Senhor vai alcançar todas as áreas do que nós conhecemos e só supondo aquelas que nós nem imaginamos. Né? Nem imaginamos, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e andam segundo seus propósitos. Então, é coisa inimaginável. Aí não haverá mais esse conflito. Vamos falar de outro caso de direito, direito do filho, penúltima parte do texto. Se alguém tiver um filho rebelde, versículo 18, contumaz e indócil, que não aprende a obedecer ao pai e à mãe, e não dá ouvidos aos bons conselhos, mesmo quando o corrigem e disciplinam, o pai e a mãe o conduzirão até os anciãos e líderes de sua comunidade à porta da cidade, e denunciarão as autoridades da cidade. Esse nosso filho é por demais teimoso e rebelde. Não nos obedece, é devasso e vive embriagado. Então, diante desse depoimento, todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Então, se um pai, uma mãe levasse o filho para esse juízo, era morte na certa, né? E que pena, né, gente, olhar isso e ver e verificar que ainda ocorre, não com esse mesmo fecho, com esse mesmo fechamento de os homens se reunirem, apedrejarem, isso é muito próprio lá do Oriente Médio Antigo. Até em Jesus você vê o apedrejamento, não com esse fechamento, mas até hoje continua acontecendo esse tipo de situação de filhos rebeldes, indóceis e desobedientes, indisciplináveis. Então, que Deus tenha misericórdia da vida deles, dos pais, das mães, porque só gera sofrimento, né? E o texto encerra dizendo assim: portanto, eliminarás o mal do meio do teu povo. Todo Israel ficará sabendo o que ocorreu e ficará temeroso. Sempre a lei tinha um aspecto de ensinamento. Ensinamento. Guarde isso. A lei tem um aspecto pedagógico. A lei pretende ensinar. Quem não enxerga a lei assim, não entendeu a proposta da lei. Ela já delibera, tem todo esse campo do direito, da cerimônia, da moral, da saúde, de tudo isso, mas o projeto maior de Deus era ensinar Israel a como viver, diante dele. Em santidade. Para fechar, o versículo que eu mencionei a você, não vou entrar nas nuances de tudo que é consequência da obra da cruz, porque não é possível nessa devocional. Mas veja só o versículo 22 e o 23. Um morto é suspenso no madeiro. Se um homem culpado de um crime que merece a pena de morte, ó, culpado de um crime que merece a pena de morte, é morto e suspenso a uma árvore. Ora, quem é culpado de um crime que merece a pena de morte? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, todos os homens são culpados de um crime que merece a pena de morte. E deveriam todos, homens e mulheres, serem mortos. Muitos ainda estão mortos espiritualmente, né? Alguns já se renderam a Jesus. Todos deveriam ser mortos espiritualmente e física, historicamente, suspensos em uma árvore, se fosse tudo naquela época. Agora, por que isso não acontece? Porque um homem chamado Jesus de Nazaré, o Messias prometido, assumiu toda a culpa, todo o crime que merecia a pena de morte de toda a humanidade em todos os tempos, e ele foi morto e suspenso a uma árvore. Já há pelo menos duas mensagens da pastora Margareth. Uma chama Mensagem na Cruz, o outro se chama Livre-se do Peso da Culpa. Há duas mensagens. Nós estamos com um problema lá no maquinário para editar e fazer subir para o YouTube, tá bem? Só para você saber. E um problema de agenda muito pesada também dos irmãos que estão nos ajudando, são irmãos amados, queridos, e estão com um problema de agenda. Todos entendem isso. E temos que aguardar Deus liberar, né? O Senhor vai liberar, porque Ele é soberano. Então, mas já há desses 13 primeiros conteúdos, desses 13 primeiras mensagens, dois já tratam disso, desse fato de que nós somos os homens e mulheres culpados do crime, pecado, que merece a pena de morte e deveríamos ser mortos e suspensos a uma árvore. E só não somos porque Jesus foi em nosso lugar. Quando nós o aceitamos, nós aceitamos que ele nos representa, nos substitui. A morte dele é suficiente. A Bíblia diz: um morreu por todos, logo todos morreram. Desse modo, o sacrifício dele torna-se único e suficiente. Não é mais necessário que nós passemos por isso. Pelo contrário, nós recebemos muita graça. Graça que nos acorda da morte espiritual, graça que nos justifica, graça que nos salva, graça que nos santifica, graça que vai glorificar plenamente, já glorificou, mas vai glorificar plenamente. É graça sobre graça. Então, mas tudo isso aconteceu, o ápice desse capítulo aqui aponta sim categoricamente para o Messias de Israel. Os judeus aceitam, pastor? Todos não. Alguns já aceitam, mas o número daqueles que vão aceitar crescerá. Não só pela evangelização, mas porque está escrito. Está escrito que haverá um número maior de judeus que vão aceitá-lo como Messias e antes da volta do Senhor. Para fechar, seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Olha só. Tu o sepultarás naquele mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição. Jesus se fez maldição por nós para que nós experimentássemos a sua bênção. Pois o que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição do desprezo de Deus. Essa foi a maior dor de Jesus. É claro que a dor física que ele sofreu, como todo aquele que era crucificado, é uma dor indescritível, né? Só os especialistas nessa área podem dizer como dói, Que tortura! É uma dor terrível, física. Há uma dor emocional de se separar das pessoas com quem andava, ver ali a sua mãe na sua frente, ver o seu discípulo amado, ver outras pessoas. Há uma dor, em todas as áreas. Agora, a maior dor é espiritual. Por quê? Porque aquele que está pendurado no madeiro está debaixo da maldição do desprezo de Deus. Ele sentiu-se, naquele momento, desprezado por Deus. Não é só pela cruz, é pelo pecado que ele carregou, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Por isso eu convido você a aceitá-lo como Salvador do seu pecado e Senhor da sua vida e andar com ele, andar nele, andar para a glória dele, ser um seguidor dele, porque o amor dele é incomparável. Sendo assim, não tornarás impura a terra que o Eterno, o Senhor teu Deus, te dá como herança. Que Deus abençoe a cada irmão e irmã e que nós possamos aprender com esse capítulo como o Senhor estabeleceu a Moisés e esse é o povo de Israel para lidar naquele momento com casos de homicídios ocultos e os conteúdos que estão presentes, a esposa prisioneira de guerra, o direito do filho primogênito, a herança abençoada de Isaque, por um lado, né, o filho da promessa, e a herança de Ismael, abençoados sejam também os descendentes de Ismael. Ah, muitos se converterão, muito, ele já é reconhecido na fé islâmica, mas ele não é reconhecido da maneira como será. Como será? E vamos aguardar, tudo isso vai ser uma festa no céu, quando todos abrirem os olhos e verificarem quem é de fato Jesus, né? Como agir com o filho pervertido e o ápice do capítulo, a morte de Jesus suspenso no madeiro. É a mensagem da cruz e é a maneira de você tirar o peso dos seus ombros quando você entende que ele levou o seu pecado, que não é para andar mais com culpa, sobrecarregado, não é também agora para. Então, vou pecar bastante para que superabunde a graça. Não, não se trata disso. Você nasceu de novo, vai querer andar com Deus, mas vai entender, ouça esse sermão mais uma vez, vai entender que na medida em que você peca, na verdade, antes de você nascer, lá na cruz do Calvário, historicamente, o sangue de Jesus já tinha sido vertido e é suficiente para apagar o teu pecado. Do passado recente ou mais distante, do presente, do futuro, é uma obra única e suficiente. Antes da fundação do mundo, aliás, antes do momento histórico, há 2000 anos, antes da fundação do mundo. Então, de 13 mensagens, eu repito, duas, nós já estamos falando sobre essa bênção do novo nascimento no canal Metanoia, pastor e pastora Sérgio e Margarete Gama Lavoura. Acesse lá no YouTube e você vai ser abençoado e logo, logo, Deus proverá e nós voltaremos a mandar a sequência de mensagens, se essa for a vontade do Senhor. Espero que essa palavra te dê assim um motivo de louvor a mais por tudo que aprendeu e pela obra de Jesus pendurado no madeiro. Agora você sabe onde está e que ela edifique poderosamente a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a unção, a inspiração, o poder, o direito estabelecido pelo Espírito de Yahvé, seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a terra, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.